Sim, tem sido muito cansativo, porque assim, por exemplo, em umas férias, as férias de escola, você leva 30 dias, normal, mas o quê? Mesmo durante as férias, ela tem as terapias, a gente passeia, vai num parque, vai numa praça, vai numa sorveteria, vou para casa dos meus pais, para casa dos outros avós, né, para meu sogro, minha sogra, recebo outras pessoas aqui em casa, então assim elas distraem mais, elas interagem mais, mesmo na época de férias. Com essa questão da pandemia, cada um está na sua casa, raramente a gente sai. Na verdade, eu fui na casa da minha mãe um dia e fui na casa da Elaine um dia. Tirando isso, a gente não saiu para mais nada, entendeu? Os dias que eu precisei de ir na rua rapidinho para ir no supermercado, alguma coisa, ficaram dentro do carro. Então, assim, elas não estão distraindo. Então, acaba que isso também elas estão sentindo nesse sentido. E aí, a criança, pelo menos aqui em casa, eu percebo isso. Não sei se isso é de um modo geral. Quanto mais cansadas elas estão, estressadas, elas vão ficando mais levadas, mais hiperativas, né? Fazem as coisas para chamar mais atenção. Então é um ciclo. Eu tô cansada, elas vão ficando cansadas, estressadas, fazendo as coisas para chamar mais atenção, mais bagunça, e eu vou ficando mais cansada, ainda mais estressada. E o serviço de casa não para, a roupa não para de sujar, eu tenho que fazer comida todo dia, vasilha, tem vasilha para lavar todo dia, você tem chão para limpar todo dia. Enfim, o serviço de casa, ele não para. E a criança vai te pedindo mais atenção, ela vai, né, requer que você dê mais atenção a todo dia. Então, assim, um dia após o outro tem sido mais complicado. E eu tô, assim, vivendo um dia de cada vez e pedindo a Deus naquele dia que me dê sabedoria, me dê paciência, me dê autodomínio e que me ajude. Agora de manhã mesmo, sabe? E as minhas meninas acordam muito cedo. Era 5h15 da manhã. A Luísa acordou, começou a falar bom dia e chamar a Laura. A Laura ainda estava dormindo, mas acordou. Aí eu tô na cama pedindo a Deus, assim, que me desse naquele dia, né, no dia de hoje, me desse muita paciência para poder levar o dia sem brigar com as minhas filhas, sem ter que ficar chamando atenção e falando alto, sabe? Porque isso me incomoda. Eu fico tão triste. Na hora que as meninas dormem, eu choro. Entro para debaixo do chuveiro e choro. Eu olho para elas na cama assim. Muitas vezes eu pego elas dormindo e abraço, beijo. E peço perdão para elas, peço perdão a Deus por naquele dia eu ter ficado tão estressada, sabe? Porque elas são inocentes, o bichinho não tem culpa de nada. Eles só querem o quê? Eles só querem a gente, só quer atenção, né? Quer brincar. Então, é assim. Mas isso tudo vai passar, eu tenho certeza. E quanto mais ajuda a gente puder contar, sabe, Areta? Porque às vezes, por exemplo, você. Eu não tenho alguém aqui para me dar uma ajuda física, mas uma ajuda mental, uma pessoa que te fala uma coisa que você precisa de ouvir, isso daí ajuda demais. E a gente vendo que outras pessoas estão passando por isso e compartilhando experiências, ajuda muito também.